as cordas caipira, fui fazer a minha saudação. Quase que me puseram na embira, lá perdi meu chapéu de castor, mas salvei minha vida e da dona Jandira. Igreja pro civil, nós dois era os primeiros da fila. O escrivão fez um ar de censura, respondi no meu modo caipira, perguntou como é que eu chamava. Eu me chamo amor firme da dona Jandira. Só triste e chorando, eu também já fiquei meio gira. Vou fazer uma promessa custosa, só pra ver se a nossa sorte vira. Ainda tenho uma viva esperança de deitar nos braços de quem, companheiro? Da dona Jandira. Aqui o sistema faz o bruto, segura, peão. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse um espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. A tua igreja e dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo escrevi. E os teus olhos neste instante brilham mais que a mais brilhante das estrelas que eu já vi. Sertaneja, vou-me embora, a saudade vem agora, a alegria vem depois. Vou subir por essas serras, construir lá noutras terras um ranchinho pra nós dois. Sertaneja, por que choras quando eu canto? sertaneja. Se esse canto é todo teu, sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais. Isso, menino, com essa linda moda nós encerrando o programa. Isso mesmo. Agradecendo você pela sintonia, pela participação. Amém. Que Deus abençoe nós, você e sua família. Isso mesmo, amém. Amém. Opa, temos uma boa noite, se Deus quiser, amanhã nós estamos de volta. Isso, batidinha, mês que vem só tá de volta. Só mês que vem. Tchau. Tchau. Neste momento do dia, nos permitimos uma breve oração, a consagração à Nossa Senhora Aparecida, voz do Padre Vítor Coelho de Almeida. Nos consagremos. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Atenção! Amém. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Isso. A Hora da Ave Maria, Paróquia São Francisco de Assis, Platô do Piquiá. Patrocinadores: Açougue Santa Maria, de Edilson e Zaira, no bairro da Chã. Agropecuária Senepol, de Célia e Joanes, próximo ao ponto dos taxistas. Platô do Piquiá, de Vanderlei Diogo, próximo à Quarta e Família e 300 e tantos. E Funco e Marilza, Flávio, Gisele e Cleonisto, Presio, Comércio. Até Platô do Piquiá, temos uma varuvas em geral. Comercial MV de Merval, no no platô do Piquiá, sempre fazendo o melhor preço pra você. Conceição e Neguinho, taxista, Rua Beira Rio, bairro Praia do Gado. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o supermercado Pague Pouco. Tudo em gêneros alimentícios de higiene, limpeza e utilidades domésticas. A dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no supermercado Pague Pouco, que fica localizado na Avenida Mário Diogo de Melo, próximo ao lanche da Santinha, no bairro Platô do Piquiá, de Edjalvas Filho e família. Fabiano, Cícera e Filhos, no Iquirema. Fazenda Tabajara, BR-317, quilômetro 60. Francisquinho Itoinha, comunidade Valparaíso. Francisco Rodrigues Menezes, Valdirene, Bertoldo e Filhos. Faça-se presente nos pequenos detalhes, de presentes especiais para as pessoas especiais, porque todo dia é dia de presentear. Personalizados Maria, localizado na Rua Nova, número 327, BL-21, bairro Platô do Piquiá, próximo à oficina do Bolívar. Contato 981-240537. E fale com a professora Socorro, Isabel e seu filho Josivânio Platô do Piquiá. José Marques e Dona Miracélia, comunidade Pau do Alho, Rio Poru e Subindo. Manelis, Ediana e filhos. Edson e Mirela, Rua Nova, bairro Macaxeiral. Maria Selene Bertoldo, Maria Emília Bertoldo e família Platô do Piquiá. Maria da Conceição Pinto Pantoja, Seringal Cajueiro, Rio Poru e Subindo. Maria das Dores Souza dos Santos, bairro São Paulo. Maria das Dores e família, BR-317, quilômetro 38. Maria das Graças Rodrigues Nogueira. Mariano Conceição de Oliveira, no Igarapé Preto. Marinoldo Souza e família. Mercearia Gabriele, de Carlinha e Gapi. O conjunto Antônio Jorge, com uma variedade de plásticos, ervas de tereré, produtos de perfumaria, frios e estivas em geral. Mercearia Santana, localizada na Avenida José Assunção Neto, número 543, ao lado do Salão da ONI. Atendemos aos clientes de segunda a sábado. Oferecemos uma variedade de produtos alimentícios, uma grande quantidade de frios e estivas em geral. Faça-nos uma visita e fale com o Santana. Agradecemos a sua preferência. Dona Maria Gomes e seu filho Cristiano, na Rua Jaçanã, bairro Praia do Gado. Paulo e Conceição Platô do Piquiá. Peixaria Três Amigos do Senhor Gentro, conhecido como Pitcol, no bairro Praia do Gado, próximo à fábrica de gelo. Peixes com um ótimo estado de conservação. Procure a Peixaria Três Amigos. Posto Atem, Platô do Piquiá, em frente à Universidade do Estado do Amazonas. Com combustíveis de qualidade e vendas de óleos lubrificantes. Abasteça com segurança no Posto Atem. Restaurante Peron, servindo o mais delicioso churrasco. Com o melhor atendimento da cidade, servindo o almoço de segunda a sábado. Com preços acessíveis, localizado ao lado do ponto dos taxistas no Platô do Piquiá. Você está procurando almoçar num ambiente tranquilo e climatizado? Vá ao Restaurante Peron, além de contar com a praticidade do delivery. Chama no zap 981-25-7315 e faça o seu pedido. Restaurante Peron, de Júlio Peron. Salão de beleza Oni Oliveira. Oferecemos diversos serviços de beleza: mechas, cortes, coloração, selagem, penteados, maquiagem, depilação, banho de lua, química em geral, manicure e pedicure. Agende seu horário pelo contato 981-13-8618. Atendemos de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, na Avenida Coronel José Assunção, número 535, Platô do Piquiá. Sebastião Lopes, Luciana e família. Toinho Mesquita, o amigo, ao lado da Escola Danilo Correia. Universidade Cruzeiro do Sul. Zezinho e Sebastiana, comunidade do Lago Novo. Maria de Souza Carvalho, da BR-317, quilômetro 38, Colônia Santa Maria. Lauri Lopes dos Santos e Raimunda Mesquita. Anderson Pantoja, no Platô do Piquiá. Maiane de Oliveira Soares e filhos. Cauã, Antônio, Juan e Riana. Raimundo Gomes da Silva, na Rua da Fábrica do Açaí, número 1004. Antônio Carlos e Thaís. Casal Bárbara e Leudi. Líder Contabilidade. Está precisando renovar os seus óculos? Venha para a Ótica Copacabana. Exames de vista todos os meses. Agende já sua consulta na Ótica Copacabana ou pelo fone 984116768. Estamos localizados na Avenida Mário Diogo de Melo, número 538, Platô do Piquiá, próximo à UEA. Ótica Copacabana, a ótica da família Bocacrense. A paróquia São Francisco de Assis agradece a todos vocês que contribuem para que o Evangelho seja anunciado por meio deste meio de comunicação. Paz e bem, e que Deus vos abençoe. Amor em Cristo.

rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Amados irmãos e minhas irmãs, é com muito amor e carinho, né, que estamos aqui mais uma vez para realizar mais este maravilhoso programa, né? Desde já quero agradecer a Deus, né, pela melhora, né, do meu esposo. Ele ainda não pôde estar aqui conosco, né, mas peço orações a todos, né, que estejam nos ouvindo, para que ele fique bem mesmo, para poder voltar, né, aqui a fazer, né, a estar aqui na programação, né, para realizar esta programação, que é uma das coisas que ele gosta muito de fazer, de levar a palavra de Deus, né, aos irmãos que estejam precisando, né. É uma alegria muito grande no coração dele. É o Espírito Santo mesmo que age, né? Peço muito a Deus que Deus também me dê muita força, muita alegria, muita sabedoria. Já peço a Deus que essa programação possa ser realizada conforme a necessidade de cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, principalmente as nossas, né? Que nós também precisamos, né, nos alimentar da palavra de Deus, né? E quero agradecer a Deus, né, pela minha filha que está aqui comigo hoje, né, a Maiane. É um prazer muito grande. Deus sabe o plano, né, que ele tem na vida dela. A minha netinha também, Riana, que está aqui conosco, né? E também ao nosso irmãozinho David, né? Agradecer a Deus pela vida dele e de toda a sua família. E quero desejar uma boa noite especial a todos os nossos irmãozinhos dos Ribeirinhos, a todos do Purus Subindo, Purus Descendo, a todos do Rio Acre, Terra Firme, Lago Novo, Estradas, BRs e Ramais, a todos da Cidade Baixa e a todos aqui da Cidade Alta. Boa noite, meus amados. Boa noite, meus amados irmãos. É com prazer que mais uma vez estou aqui para realizar este maravilhoso programa, juntamente com a minha mãe e hoje com a minha filha, a minha pequena Riana, né? E com o irmãozinho aqui presente. E desde já agradecer, né, a Deus pela oportunidade de estar aqui e pedindo de Deus que Deus nos guie, né, neste maravilhoso programa, para fazer a vossa vontade, que não sejamos nós, mas sim Ele que está nos conduzindo, né? Desejar uma boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que não estão também, mas que Deus possa tocar em cada um através da programação. Meu boa noite a todos. Boa noite, meus amados, mais uma vez. E agora nós iremos ouvir, né, mais um hino. E desde já, nós estamos aqui reunidos e unidos em Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E esse hino, né, é o hino Força e Vitória, né? O mesmo eu quero oferecer a meu esposo, né, que está lá em casa, né, para que Deus dê muita força para ele, que não é fácil, né, a pessoa ter seu trabalho, ter os seus compromissos, né, a sua caminhada, né, na igreja, e de uma hora para outra, assim, ter que parar, né, mas é a vontade de Deus, né, tenho certeza que no momento certo Deus vai dar força para ele, vai dar a cura dele, para ele continuar esta caminhada, que ele é o meu stay, né? Ele sabe disso. E Deus também me dê muita saúde, Senhor, para seguir em frente, né? Que a gente sabe que não é fácil. A luta, as provações que vêm, pedindo assim a Deus sempre força, palavras certas, né, para a gente dar às pessoas que precisarem de uma palavra, né, da gente, pedindo a Deus também que coloque sempre as pessoas certas nos nossos caminhos, né? Para nos libertar, nos livrar de todo o mal. E dar sempre aquela palavra certa no momento que a gente esteja precisando, né? Deus sempre dá essa luz, né? Que Deus aumente a nossa fé cada vez mais, porque muitas vezes quando as provações vêm, a fé da gente vai lá embaixo, né? Todo mundo tem aquele momento de fraqueza, né? Então, é através das provações que a gente vai ficando forte, né? Quando se levanta ainda mais forte ainda do que o que era, né? E eu confio nesse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que pode tudo, né? Que ele há de restaurar a saúde do Jorge, da Maiane também, que eu sei que ela está aqui só pela misericórdia de Deus, né? Ofereço esse hino de todo o coração, Jorge, para você, com todo carinho. Vai para os nossos filhos, né? Aqui a Maiane, o Jardim, a Ana Joyce. Vai também para o Cauã, o Juan, a Riana, né? Nossos netinhos. Ofereço também para a minha mãe Cleonice, para a Lola, o Vita, a Vitória. Ofereço para a minha irmã Nova, para o Caio, a Emília. Ofereço para a minha irmã Cleocimar, para a Gisele, a minha irmã Carla, para seus filhos, né? Lucas, Luciano, a Gabi. Ofereço também para a Kátia, o Noah. E ofereço também para o meu irmão Aurimar, lá no Seringal Bem Posto, com todo carinho, meu irmão. Se Deus quiser, meu irmão, Deus vai dar a saúde do Jorge para a gente ir aí, né, passar um tempo aí com você, que a gente sabe que é muito maravilhoso todas as vezes que a gente vai aí na Bem Posta. Ofereço para todo esse povão maravilhoso aí da Bem Posta, lá da Santana também, do Pau do Alho, da Independência, né? Ofereço para a dona Miraceli, o seu José Marques e toda a sua família. Ofereço também para a senhorinha e família, né, lá na Santana, para o Chique Elilda, Maristé e toda a sua família. E ofereço a todos que estão nos ouvindo neste momento. Como é bom estar com meu amigo Belo e com vocês, louvando ao Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará da língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Isso, unidos, clamando esse nome, Jesus. Amados irmãos e minhas irmãs, neste momento eu vou ler uma reflexão. Espero que, através dessa reflexão, aqueles que estejam precisando de uma palavra, de um conforto, de um consolo, seja tocado, né? Que Deus venha, através dessa reflexão, suprir as necessidades daquelas pessoas que neste momento estão precisando. O tema é: quais são os seus maiores medos? Diante dos medos, deixe-se guiar pela direção de Deus em sua palavra. Quem não tem medo nesta vida? Convivemos com muitos medos todos os dias, mas eu os tenho vencido pelo poder da palavra e da oração. Quais são os seus maiores receios? Aqueles que o impedem de caminhar, o paralisam. É hora de darmos um grande passo e vencer nossos medos. Quanto a ti, permanecer firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade, e sabes de quem o aprendestes. Desde criança, conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Eucaristia é inspirada por Deus e útil para ensinar, argumentar, corrigir e educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta carta de amor escrita por Deus é uma maneira como concretas de comungar Jesus pelo Santíssimo Eucaristia e pela Palavra de Deus. Hoje, o Senhor quer dizer para vocês: nada de medo, homens predileto, calma, coragem. Basta Ele falar para que nós sentamos mais fortes e dignos. e digamos: fale este meu Senhor, que me devolveu as forças. Este é o poder da palavra de Deus em nossa vida. Quantos de nós passamos por situações de aflição que nos enchem de medo e insegurança? Essa palavra vem nos trazer conforto e fortaleza. O Senhor está dizendo para você: nada de medo, meu filho, minha filha predileta. Calma, coragem, coragem. Senhor, escuta o meu clamor e atende as minhas preces. Estende a tua mão e me arranca desta situação. Põe tua palavra em meu coração e devolve as minhas forças para viver. É em Deus que eu ponho minha esperança e nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? Não nos deixeis vencer pelo desânimo e sentimento de derrota. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida. A quem temerei? Diante dos nossos inimigos e das coisas que nos ameaçam, está o nosso Deus, que é fiel e cumpre suas promessas. Nesses dias, estou batalhando com problemas de saúde na família e, quando cheguei em casa, meus irmãos estavam organizando um cedo de Jericó com este tema: que conforme conforto para minha alma saber que não estou sozinho e que a palavra de Deus me ilumina e sustenta. Eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e Ele foi para mim libertador. Assim como eu, você também pode estar passando por situações diversas no casamento, com seus filhos ou no trabalho, um problema sério de saúde, físico ou espiritual. Não temas. Lâmpada para os meus pés e para a tua palavra é luz para os meus caminhos. Meu sofrimento passa dos limites. Senhor, dai-me vida segundo a tua palavra. Deixe-se guiar pela direção de Deus. Em sua palavra, interceda junto conosco. Jesus também animava e encorajava os discípulos e a multidão com sua presença terna e suas palavras fortes e confortantes. Ele dizia aos discípulos e à multidão: vinde a mim, vós todos que esteis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e receberei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acheis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo terei aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Vós partilha com você esta palavra, que é o lema da minha vida como padre: tudo posso naquele que me dá força. Vamos nos deixar conduzir e encorajar pela palavra, pois assim venceremos os obstáculos a cada dia. Pois muitos eu já tenho vencido com esta palavra, que é um grito de fé e de vitória. Amém? Amém. Meus amados irmãos e minhas irmãs, creio que muitos que estão nos ouvindo neste momento foi tocado através dessa palavra, pois é uma palavra muito forte, né? Que aqui fala que através dos nossos medos, muitas vezes, nós perdemos algo muito importante e especial que Deus tem preparado em nossas vidas, né? Aqui fala sobre os problemas, porque eu creio que todo mundo nesta vida tem problemas, tem dificuldades, né? Mas que isso não, nós não podemos deixar nos abater, né? Abaixarmos nossa cabeça, perdemos nossa fé, nos jogar no fundo do poço. Eu creio que esta palavra hoje vem nos dizer que a cada dia que passamos, né, com as nossas dificuldades, são vencidos através das nossas fé, da nossa fé e das orações. Pois é uma bênção muito grande em nossas vidas, podemos nos deitar e no outro dia acordar para agradecer a Deus por mais um dia de vida. Só isso em nossa vida já é uma grande vitória, né? Medo todos nós temos. Medo de perder um ente querido, medo de uma doença, que muitas vezes nos causa constrangimento, nos causa angústia, dor, choro. Eu sou prova viva disso, pois tenho passado, há 2 anos tenho enfrentado retornos médicos em Rio Branco através de uns caroços que apareceram em minha garganta. Isso mexeu muito com o meu psicológico, mexeu muito comigo. Fiquei muito abatida, quase entro em depressão, mas graças a Deus e a minha mãe, que não desistiu de mim, hoje eu tô de pé. Não posso dizer a vocês que eu não tenho medo através do retorno de uma hora ou outra dar alguma coisa mais séria, mas eu creio em Deus, que Deus vai me curar. Já me deu a minha cura através disso. Então, meus irmãos, hoje eu posso dizer a vocês que tenho momentos, sim, que eu fico com medo, que eu choro, mas em nenhum momento eu deixo de pensar em Deus e pedir que Deus me dê força, me dê sabedoria, me dê a minha cura e a minha libertação desses nódulos. Assim como eu sei que o meu padrasto também, né, o Jorge, ele passou por esse momento muito complicado, muito difícil na vida dele, né, através dessa cirurgia, teve a cirurgia, após a cirurgia veio esse outro problema, que foi preciso viajar, ficar internado mais de uma semana no pronto-socorro, mas Deus tem curado ele. Eu creio que logo, logo ele vai estar aqui também, junto com a minha mãe, fazendo este maravilhoso programa, trazendo conforto, consolo àqueles que precisam, né, através da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer a vocês hoje é que vocês não desistam, não percam sua fé, pois a fé move montanha. É através dela que conseguimos passar por tudo isso. Porque eu creio que se eu não tivesse fé em Deus, hoje eu não estaria mais viva. Mas Deus tem me sustentado dia após dia. Espero que essa palavra, de alguma forma, tenha tocado naquelas pessoas que precisam, né, neste momento, que estão desesperado, mas que saibam que Deus tudo pode. Então creiam e não percam sua fé. Dobrem seu joelho e ore, porque Deus, ele obra milagre na vida do ser humano quando muitos e muitos dizem que não tem mais jeito. Amém? Amém. E palavras lindas, né, que a Maiane acabou de falar. Não é fácil, né? As lutas. Só Deus sabe o que ela tem passado, né? Com esses 3 filhos dela, né? Criando praticamente só. Mas Deus está no controle da vida dela. Tenho certeza que Deus vai dar a libertação dela, vai dar a cura dela, como ela acabou de falar. Não foi fácil esses dias, né, que a gente passou no pronto-socorro, eu com o Jorge, e ela com os irmãos dela aqui em casa, né? Tanto foi prova para mim lá em Rio Branco, né? Aquela saudade dos meus filhos, uma saudade, uma vontade de estar na minha casa, na minha cama, né? Confortável, e ao invés de estar sentado numa triste cadeira de plástico, né, como os muitos sabem o que eu estou falando, né, muitos já passaram por isso, né, não é fácil. Tinha horas que eu pensava que eu não ia resistir, não ia aguentar, mas levei minha arma, né, que foi o meu texto e a minha Bíblia, que foi o meu sustento lá. Com a graça de Deus, nesses momentos assim. Aliás, na minha casa, quem me conhece sabe que sempre eu estou em oração, né? Nós temos um altarzinho na nossa casa. E nesses momentos difíceis de luta, Deus sempre tem me lembrado de levar meu texto, levar minha Bíblia, né? Que é o meu sustento. Né? E não foi fácil os dias que a Maiane passou, né? Com os filhos, com os meus filhos, filho dela também, né? Não foi fácil. Ela adoeceu, ela ficou ruim, ela teve febre, ela ficou acamada, sem poder ajudar, né, os irmãos dela, os filhos dela, né? E eu de lá sempre pedindo a Deus: Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos lá em casa. Senhor, toma de conta. E muitas vezes Deus falava bem profundo no meu coração, né? Filha, te acalma, eu estou cuidando de teus filhos, né? E a gente sabe que quando a gente ora, quando a gente silencia e pensa em Deus, Ele sempre fala no fundo do nosso coração. E a vida é assim, né? Cheia de surpresa. Eu jamais imaginaria que eu iria passar por esses momentos, né? Lá no pronto-socorro. Depois saímos do pronto-socorro, fomos para a casa de parentes, porque o médico não autorizou a gente viajar logo, né? Pediu que a gente passasse umas 2 semanas a mais, né? Não foi fácil. É. E, meus amados, um dia a gente está lá embaixo, outro dia a gente está lá em cima, né? Muitas vezes a gente está a mil maravilhas em casa, felicidade, tudo feliz, tudo saudável, a maior alegria, e de uma hora para outra, quando pensa que não, lá desaba tudo, né? Quantas famílias, né, estão destruturadas, né, neste momento? Pai brigando com o filho, né? Filho intrigado com pai, com mãe, né? Principalmente nessa quaresma, a gente sabe que não foi fácil, né? A luta, né? Muitas vezes o Senhor me dê força, né? E Deus, Ele é muito generoso, né? De dar força, porque não é fácil. Deus sabe a minha luta dentro de casa como é, né? Mas, como a Maiane falou, é Deus que nos sustenta, Deus que nos põe de pé. Quantas pessoas doentes da alma, né? Enchendo a cabeça de tudo que não presta, né? Pensando coisas ruins. O inimigo colocando coisas, né? Coisas e mais coisas no pensar, né, das pessoas. Mas quero dizer, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas que estão acamadas neste momento, que daria tudo para estar no seu lugar, andando de pé, né? Quantas pessoas gostariam de estar andando? Quantas pessoas gostariam de estar ajoelhando para fazer suas orações? Enquanto muitas pessoas conseguem andar, caminhar, mas não tiram um tempinho para dobrar o joelho, para agradecer a Deus, né? Para fazer seus pedidos a Deus, né? Então, eu agradeço muito a Deus, né? Não é fácil a luta, não quero reclamar de jeito nenhum, peço a Deus sempre sabedoria, inteligência, né? Para me conduzir, né? Junto com meu esposo, a nossa família, junto, né? Porque foi prova, meus amados, foi muita prova, não foi fácil. Você vê que o homem da casa se acamou, não é fácil, não. Muitos que estão me ouvindo neste momento estão passando por isso também, né? A responsabilidade, né, do homem passou toda para a esposa. A responsabilidade da esposa toda para o marido, né? Então, não é fácil. Mas com Deus, Deus sempre nos dá força. Deus sempre nos dá a vitória, meus amados. Muitas vezes a doença nos vem para a gente dar uma parada, né? E ficar pensando ali algo que às vezes a gente tem cometido que não agradou a Deus. Às vezes coisas que a gente tem que mudar na nossa vida. Nós não temos força de mudar, mas a gente pedindo de Deus a força, Deus, Ele nos dá a força. Deus, Ele nos ensina a perdoar, né? Muitas vezes nós não temos força de perdoar, mas nós temos que pedir a Deus: Senhor, me dê força, me ensine a perdoar. Eu quero perdoar meu irmão, Senhor. Me ensine, tire esse ódio do meu coração, até porque isso só faz mal a gente mesmo. Se a gente for analisar, a gente for guardar ódio das pessoas, aquilo só dá, só traz o mal para a gente mesmo. Muitas vezes a gente com raiva, com ódio da pessoa, muitas vezes a pessoa nem sabe que a gente está vivendo tudo aquilo, né? Então, meus amados, que Deus dê força para nós, Deus dê humildade para nós saber tratar as pessoas bem, né? Assim como a gente quer ser bem tratado, a gente tem que tratar as pessoas bem. Tratar os filhos dos outros bem, né? Assim como a gente quer que trate os da gente bem, né? Muitas vezes tem pessoas que têm o nariz tão empenado e maltrata os outros, né? Às vezes nem filho tem, mas na frente alguém muito querido vai pagar por tudo que ele ou ela está fazendo. Então, que nós devemos vigiar, ser solidário, humilde, né? Procurar sempre ajudar quem precisa, né? Sempre visitar. É muito bom a gente visitar as pessoas que precisam da gente, né? De uma palavra. Uma pessoa enferma em casa, chegou um irmão para visitar, só as conversas ali, dependendo da conversa, aquele irmão tem uma melhora assim rápida, né? Então, que a gente também tem que pedir de Deus sabedoria para saber visitar as pessoas, para levantar o ânimo e o astral e não matar as pessoas com palavras. Amém? Amém. E agora nós iremos ouvir o hino, né? Força e Vitória. O mesmo eu quero oferecer novamente para o meu esposo, né? Jorge, que está em casa junto com nossos filhos. Para o nosso irmãozinho Val, que está aqui na sonoplastia. O jantar para Jesus. E quero oferecer também para o seu Francisco Vaz da Cruz e toda a sua família, viu, seu Francisco? Vai com todo carinho, viu? Vai para o Pedinho também, a Toinha e toda a sua família, para o Fabinho, a Cícera e família, a Conceição Neguinho e família, também para a comadre Ruth, o compadre Serrão e família, a dona Dulcilene, né? Lá na Santana, né? E toda a sua família, viu, dona Dulcilene? Vai também para o seu Avelino, a Zilda e família, lá no Maracaju. Vai também para a minha sogra Dora, viu? Vai com todo carinho, dona Dora, para a senhora, para a Pedrina, para o Lima e toda a sua família, para a dona Neri e todo esse povão aí do bairro do São Paulo, né? Ofereço também para o seu Sebastião Bessa, a dona Filomena e família, o seu Antônio e a dona Ivaneide e família, a dona Toinha, o seu Francisquinho e toda a sua família, o nosso irmãozinho Toinho Mesquita, né, conhecido como Amigo, para a dona Conceição, seu Paulo, para o Joel, a Tati, toda a sua família, para a dona Socorro e o seu Antônio Jorge e família, dona Helena e seu Zezito e família, dona Sebastiana, seu Zezinho e família, vai também para a Marina Uchaga e família, e a todos que estão nos ouvindo neste momento. Para todos os funcionários lá da escola Marta Augusta, né, que trabalha junto comigo, eu também ofereço para todos lá da CEMED, né, que trabalham junto com meu esposo, a todos que estão nos ouvindo neste momento. Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e

E ela nos fala assim: naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenhamos alegria em acolher a vontade de Deus, meus amados irmãos e minhas irmãs. Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram e prostaram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Diante daquilo que nós estamos vivendo neste período pascal, ou seja, o período da ressurreição, Jesus dá uma ordem àqueles que acreditaram nele: alegrai-vos. E essa alegria provém de Cristo ressuscitado, ou seja, aquele que venceu a morte. Nos trouxe a vida, nos encheu de alegria. O cristão não pode ser um cristão triste. A própria palavra de Deus nos fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, a nossa vida é marcada pelo sofrimento, é marcada por tribulação, é marcada por tantas realidades adversas. E se nós não tivermos com nosso coração no Cristo ressuscitado, nós perderemos essa graça. E a marca da ressurreição é a alegria. Por isso, meus irmãos, Jesus falou para aquelas mulheres: alegrai-vos. E aquilo encheu o coração delas e fez com que elas se prostrassem diante de Jesus. Meus irmãos, nós não devemos nos prostrar diante das dificuldades, mas nós devemos nos prostrar diante daquele que venceu a morte. O nosso coração precisa se alegrar, pois a alegria trouxe para aquelas mulheres, em meio ao temor, ao medo de que estavam vivendo, um coração com paz. O Cristo ressuscitado veio para trazer e fazer isto na nossa vida, tirar todo o temor, todo o medo, e encher-nos de coragem, de ousadia, de parresia, para que nós possamos continuar anunciando: o Cristo ressuscitou, ele está no meio de nós. Por isso, meus irmãos, prestem atenção. A alegria da ressurreição é o que tornará a nossa vida comprometida no anúncio do Evangelho. Sem alegria, nós não podemos contagiar o coração das pessoas, nem dar testemunho daquilo que nós experimentamos. Como é que chegaremos triste perto de alguém desanimado, sem coragem? Isso não vai trazer um entusiasmo para o outro. Então o Senhor diz para você, como disse para aquelas mulheres quando foram ao sepulcro e não o encontram mais lá dentro, pois estava ressuscitado. Alegrai-vos, então, meus irmãos. Quero dizer para você, como sacerdote, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Sem alegria, nós não podemos contagiar o coração das pessoas. E quero trazer para você qual é o efeito da luz da ressurreição. É a disposição do coração em acolher a vontade de Deus. Aquelas mulheres acolheram a vontade de Deus e a missão delas em evangelizar, em levar o nome de Jesus ser conhecido, em levar a graça de Deus para todos aqueles que estão desanimados. Quem está desanimado vai receber essa alegria que vem do nosso coração. Jesus deve ser a nossa alegria. Por isso, meus irmãos, neste período pascal, eu quero, como sacerdote, dizer novamente a você: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. E também nas cartas aos Tessalonicenses. É isto que o apóstolo diz: alegrai-vos, a alegria é a nossa marca, é a nossa força. Então, meus irmãos, não nos deixemos ser dominados pelo medo. Não nos deixemos ser dominados pela tristeza. Como diz a palavra de Deus, a tristeza matou a muitos. A alegria ressuscitou a muitos para a graça de Deus. Quero pedir sobre você a bênção de Deus, que é todo-poderoso, de Cristo ressuscitado, que trouxe alegria aos discípulos e quer continuar trazendo alegria para aqueles que acreditam nele. As mulheres são as primeiras a reconhecer ressuscitado o mesmo Jesus que fora crucificado. Encontraram o túmulo vazio e correram a anunciar a boa notícia da ressurreição aos discípulos. No caminho, o próprio Senhor as convida a vencer o medo, a viver, a anunciar a alegria da vida, uma realidade que contrasta com a atitude dos soldados pagos para silenciar e mentir. As mulheres viram o túmulo vazio e creram. Os soldados também viram, mas não creram. Alegrar-se na certeza de que Deus está conosco e orienta a nossa história, nos torna destemidos e confiantes de que com Ele passaremos da morte para a vida eterna. Mesmo diante da evidente ressurreição de Jesus, narrada no Evangelho, os sumos sacerdotes e anciãos não se rendem e procuram encobrir a verdade, subordinando os soldados e sugerindo a eles, sustentaram uma mentira. Mas a verdade da ressurreição é afirmada nas próprias vidas dos cristãos, que de agora em diante são capazes de ofertarem alegremente sua vida por Cristo. Como você avalia sua alegria na fé da ressurreição? Como está seu testemunho de cristão? Você anuncia com sua vida e com alegria que crê em Cristo ressuscitado? A oração da ressurreição. Deus nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão convosco. É para a vida, não para a morte, que fomos criados, pois como sementes que guardam na palha, nós nos guardamos para a ressurreição. Temos certeza de que vós nos ressuscitareis no último dia, pois na vida dos vossos santos tais promessas se confirmaram. O vosso reino já está acontecendo no meio de nós, porque cada vez mais aumenta no homem a sede, a fome da justiça e de verdade e a indignação contra toda forma de mentiras. Temos certeza de que todos os nossos medos serão vencidos, toda dor de sofrimento serão mitigados, porque vosso anjo, nosso defensor, nos escudará contra todo mal. Cremos que vós sois o Deus vivo, verdadeiro, porque os tronos caem, os impérios se sucedem, os prepotentes se calam, os espertos e velhacos tropeçarão e ficarão mudos, mas vós permanecereis conosco para sempre. Protegei-nos na nova vida, hoje e sempre. Amém? Amém. Amém. E agora nós iremos ouvir. Meus amados irmãos e minhas irmãs, temos um aviso aqui. Quem manda esse aviso é a Luana. Gostaria de avisar para o meu pai, Benedito, lá no Rio Antimari, que o IDAM vai começar os atendimentos na quarta-feira, a partir das 13 horas da tarde. Os atendimentos serão realizados na casa do Elson. Que os moradores que desejam fazer carteirinha do produtor que estejam lá para os atendimentos na quarta-feira, dia 13 do mês 4, às 1 hora da tarde. Oferecemos todos os hinos para todos os que estão nos escutando. E a Rihanna também gostaria de oferecer o hino. O meu vô Jorge. Minha avó Marilza. Minha avó Maria. Meu vô Branco. Patia Pitola. A avó Cleonice. O meu pai Ricardo. O meu titio Jarderson. Ana Joyce. Para os meus irmãos Cauã e Juan. Para a vovó Tote. Para a mamãe Maiane. Para minhas professoras. Regiane. Haline. E toda a minha família. Amém. Iremos ouvir Amém. um hino. Muito bonito, né, que o nosso irmão Val irá colocar agora, ofereça a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. Thank you. esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço a teu lado. Amados irmãos e minhas irmãs, irei reforçar aqui o aviso, né, que a Maiane passou, tá? Ele fala assim: gostaria de avisar para meu pai Benedito, lá no Rio Antimari, que o IDAM vai começar os atendimentos na quarta-feira, tá? Gostaria de avisar para meu pai Benedito, lá no Rio Antimari, que o IDAM vai começar os atendimentos na quarta-feira, a partir das 13 horas da tarde. Os atendimentos serão realizados na casa do Elson, que os moradores que desejam fazer carteirinha do produtor que estejam lá para os atendimentos na quarta-feira, dia 3 do 4, às 13 horas da tarde. E ela também oferece todos os hinos para todos que estão na escuta. Quem assina é a Luana, tá? Esse recado é da Luana para o seu pai Benedito, lá no Antimaria. Boa noite. Que Deus abençoe, né, a todos que estão ouvindo, né, este aviso, e que vocês possam repassar ao destinatário, tá bom? Meus amados irmãos e minhas irmãs, chegamos neste momento, na hora mais especial deste programa, né, que é a oração de cura. E desde já pedindo assim de Deus, né? Que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim, com as suas palavras, né? Peraí só um pouquinho. Meus irmãos e minhas irmãs, né? Tive que interromper aqui o momento da oração, porque foi mudada agora a data, tá? Não é dia 13, tá? É dia 3, tá bom? Então aviso que seria dia 13. Não é dia 13, é dia 3, tá? Dia 3 agora, né? Agora, né? Quarta-feira, tá bom? Obrigada aí. Obrigada aí. Voltando, meus irmãos, quero pedir a Deus, né? Que Deus, neste momento, venha nos visitar, nos curar, nos libertar de tudo aquilo, Senhor, que nos incomoda, que nos perturba, né? Desde já, peço a Deus que Deus visite os hospitais, os presídios, todas aquelas pessoas que neste momento estão nos ouvindo, estão precisando da vossa palavra, da vossa cura, libertação, né? Que o Senhor visite a minha avó Cleonice, a minha tia Lola, o Vitor, a Vitória, o meu filho Cauã, Juan, a Rihanna, o meu irmão Jarderson, a Ana Joyce, o meu padrasto Jorge, a minha mãe Tote, a minha tia Cleucimar, meu tio Aurimar, minha tia Alice, o Neto, Samuel, o Caio, meus primos, a Gabi, a tia Carlinha, né, todos da minha família, a Preta do Zé, o meu tio Antônio Soares, o Sabá, Chiquinho, Zeca, tio Maurílio, tia Antônia, tia Ivanilde, Edivar, Santana, Manuel Geraldino, Onélia, Geraldino, o senhor Adelino, Maia, a Fátima do Velho, a Jô do Biar, a dona Helena, o seu Zezito, a dona Socorro, o seu Antônio Jorge, Anazildo, a Júlia, Conceição, Neguim, Ailton, a dona Ruth e o seu Serrão, a minha comadre Cláudia, meu compadre Vera, a minha comadre Moço, meu compadre Paulo lá no 60, a dona Sebastiana, o seu Zezinho, dona Toinha, o seu Francisquinho, a Raquelza, Marielza, a Kessiane, a dona Dora, a Pedrina, a Railine, a Rita, o professor Raimundo e toda a sua família, a Emília, né? Toda a sua família, a Rosana, Alcione, Maria Elza, Lívia, e todos aqueles que estão neste momento, né, nos acompanhando, a dona Socorro, o seu Chiquinho, a Digé, o seu Francisco, a Nasa, a Bida, Ludugero, Tônio, Toim Mesquita, Irismar, do Cruzeirinho, Luzinho, Dora, Dira, Márcio, Dona Laura, Seu Loso, Carlinho e Nailê, o Diácono Alcemi, a Rita, Seu Paulo, a Dona Conceição, a Patrícia, Socorrinha do Osmarina, Dona Toinha, mãe do da Angelina, Maria Adelaide, a Leopoldina, Avelino e Zilda, a Dona Francisca, Raul, a Dona Mana Dadai, Maria Dadai, Dona Zenaide, a Cícera e família, Antônio Alves, Pessoa, Adelaide, Creuza, a Dona Creuza do hotel, Elvina, Carlito, a Dona Marilza, Seu Branco e toda a sua família, né? E todos aqueles, meu irmão, que estão nos ouvindo neste momento e que estão precisando, que Deus venha nos tocar, venha nos curar, nos libertar, Pai amado e querido. Venha fazer a Tua obra, Senhor, em nossas vidas, Senhor, pois só o Senhor sabe das nossas necessidades, só o Senhor sabe do que precisamos, Pai amado e querido. Quero Te pedir, Pai, a minha cura, Senhor, a minha salvação, né, a minha libertação sobre esses nódulos, assim como eu Te peço, Senhor, também visita, meu Deus, o Jorge, Pai, neste momento em casa. Vai curando ele, Pai, libertando ele desta trombose, né? Todos aqueles, Pai, visita neste momento, Senhor, que foram citados aqui, Senhor, os que não foram, meu Deus, mas que estão precisando de Ti, Pai, neste momento, Senhor. Que o Senhor venha nos dar a cura, Pai. Que o Senhor vá suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Pois só, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Só o Senhor pode, Pai, só o Senhor pode nos dar a cura, Senhor, a libertação, Senhor. Por isso eu Te peço, Pai amado e querido, neste momento, visita, Senhor, visita todos os nossos irmãozinhos que estão nos acompanhando, Pai, neste momento. Vai tocando, Senhor, lava com a gota do Teu sangue, Senhor. Atende, Senhor, aos nossos clamores, Senhor, às nossas súplicas, Pai, e nos dê a libertação, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que neste momento se encontram nos hospitais, Pai amado e querido, precisando da Tua cura, Senhor, pois já foram, o médico já disse que não tem mais cura, que não tem mais jeito, Senhor, mas que o Senhor cure, Senhor, que o Senhor mostre o Seu milagre, Pai amado e querido, pois somente o Senhor tem poder para isso, meu Deus. Por isso eu Te peço, Pai, visita também os presídios, Senhor, todos aqueles que erraram, Senhor, mas que hoje estão pagando pelos vossos erros. Que o Senhor vá trabalhando em vossas vidas, para que quando eles saiam de lá, saiam servos e servas de Ti, meu Pai, para fazer a Tua obra, o Teu milagre, Senhor. Por isso eu Te peço, Pai, mais uma vez, me dê a minha cura, a da minha mãe, dos meus filhos, Senhor, do Jorge, dos meus irmãos, da minha avó e de todos da minha família, Senhor. Do irmãozinho Val, de toda a sua família que está aqui presente conosco, né? E de todos aqueles, Senhor, que precisa de Ti neste momento, Senhor, que o Senhor possa tocar e fazer o Teu milagre. Sim, meus irmãos, que Deus abençoe, né? A cada um, dando saúde, felicidade, paz, Senhor. Aqueles que estão Te buscando, Senhor, neste momento, meu Pai. Tu sabes, Jesus. Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor. Tu sabes a necessidade, Pai, de cada um, Senhor, neste momento. Te peço, Senhor, visita o meu coração, meu Pai. Que o Senhor possa alegrar meu coração, Senhor. Tirar toda a angústia, toda a tristeza. Que o Senhor possa dar a cura também da alma, né? Como eu falei, Senhor. Te peço, visita o meu filho Jarderson, Senhor. Que o Senhor possa curar, libertar ele. A Ana Joyce, a Maiane, os meus netos também, o Cauã, o Juan. Que o Senhor possa reservar um ótimo futuro, Senhor, para os meus filhos, para os meus netos, Senhor. Abrir as portas onde estiverem fechadas, Senhor, neste momento. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, de cada um dos nossos filhos, de cada um que estejam ouvindo neste momento, Senhor. Que o Senhor nos dê força, Senhor, para nós estar sempre alegre, feliz, meu Pai. Para nós estar sempre de cabeça erguida, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Visita a todos os lares de Boca do Acre, onde quer que estejam te ouvindo. Aonde estiver um espírito de contenda, de desunião, meu Pai. Que o Senhor possa lavar todos os lares no teu precioso sangue, Senhor. Que o Senhor possa reinar a paz, Senhor. Abençoar os nossos trabalhos também. Arrancar todo espírito de inveja, de desunião, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um, Jesus, que estejam ouvindo neste momento. Amém. Eu também te entrego, Senhor, a minha tia nova, meus primos, né? O Cássio também, Senhor, que o Senhor visite ele, a minha prima Aline, né, Senhor, que neste momento eles se encontram longe da nossa família, né? Que o Senhor visite eles, visite a minha tia também, em Rio Branco. Né? E vai curando ela, libertando meu primo, Senhor. Dessa vida que ele vem levando, Deus, que o Senhor obre o seu milagre, pois somente o Senhor tem poder para isso. Amém. Amém. E vou voltar aqui a repetir novamente o aviso, tá? Porque teve pessoas que entendeu às 13 horas, achava que era dia 13, tá? Então, preste bastante atenção. No aviso, né? Da Luana. Então, Senhor, assim, meus amados, gostaria de avisar para meu pai Benedito, lá no Rio Antimari, que o IDAM vai começar os atendimentos na quarta-feira, a partir do dia 3 do 4, tá, meus amados? Dia 3, quarta-feira agora, tá bom? Será dia 3... na quarta-feira, e será também realizado às 13 horas, meus amados, é uma hora, tá? Tá bom? Então, uma hora da tarde, os atendimentos serão realizados na casa do Elson. Os moradores que desejam fazer as carteirinhas do produtor, que estejam lá para os atendimentos, tá? Então, muito obrigada aqui, quem assina é a Luana, tá? Acho que agora já ficou bem claro, tá? Esse encontro é na casa do seu Elson, né? Lá no Antimari. Ele será realizado dia 3, quarta-feira, uma hora da tarde, tá bom? Muito obrigada. Então, queremos agradecer a Deus, né, por mais esta programação que fizemos, né? E Deus abençoe a cada um dos ouvintes. Tenho certeza que muitos foram tocados pelo Espírito Santo, muitos receberam suas curas, né? E queremos finalizar, né? Que Deus possa, assim, já abençoar a todos nós, né? Todos os nossos lares, já preparando uma noite abençoada para cada um de nós. E uma ótima semana. Nós estivemos reunidos em Deus, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Thank you. Deus, transpassado foi seu coração. Como servo amado, tão ferido e machucado foi, tanta humilhação. Sangue derramou, mas nada foi em vão, nos deu a salvação. Por tuas chagas hoje somos curados. Sangue derramado na cruz, tudo só por amor. Senhor, eu quero sempre ser. Só por no céu. Sem ninguém, sem brinquedo, os olhos do medo, sem Papai Noel. Moço, meu lençol é um jornal. Eu não tenho Natal, eu não tenho caminho. Moço, eu ando com a lua. Sou o dono da rua, eu vivo sozinho. Moço, em nome de Cristo, acho que eu não existo até o amanhecer. Minha vida é um perigo. Me leva contigo, não me deixa morrer. Você é uma estrela perdida no céu. Sem ninguém, sem brinquedo, os olhos do medo, sem Papai Noel. Você é uma estrela perdida no céu. Sem ninguém, sem brinquedo, os olhos do medo, sem Papai Noel. Você está sintonizado. A sua ZYZ 271 87,9 FM. Estúdios localizados na rua Jacinto Ali 269, Boca do Acre, Amazonas. Rádio Eu e Você. A rádio que é tudo de bom. Para você que busca obter algum benefício do INSS, temos uma excelente notícia. A Benefícios Brasil está agora disponível em Boca do Acre, oferecendo uma ampla gama de serviços para você. Confira: aposentadoria rural e urbana, salário maternidade, auxílio doença, pensão por morte, auxílio acidente e muito mais. Ficou interessado? Será um prazer recebê-lo em nossa sede, localizada na rua 1º de Maio, ao lado da Escola Aparecida. Entre em contato conosco pelo telefone 979-8115-4333 para obter maiores informações. Nossa equipe está pronta para ajudar você a conquistar os seus direitos. Atenção, você que está construindo ou reformando a sua casa, não esqueça de passar antes na DR Construções. Tudo que sua casa precisa com os melhores preços. A DR Construções está com uma super promoção em tintas, louças para o seu banheiro, cerâmicas e muito mais. Vem para DR Construções. Aqui o seu dinheiro rende mais. A DR Construções tem o cimento mais barato da cidade. Falou em materiais de construção? Falou DR Construções, localizada no Macaxeiral, embaixo da Academia Heroes Gym. Fone 981031744. Venha conhecer a sua concessionária Honda de máquinas e motores, a Boca do Acre Motores. Adquira seus produtos a preços especiais. Motores a partir de R$1.500. Isso mesmo, motores a partir de R$1.500. Roçadeira, geradores, motobomba, capacetes, óleo original Original Honda, motor estacionário com rabeta a gasolina e diesel, bomba d'água elétrica, bicicleta elétrica, peças originais Honda e muito mais. Consulte planos com pagamento em até 10 vezes no cartão. Faça-nos uma visita. Travessa Rui Barbosa, número 120, bairro Centro. Fone 97-3453-5572. 68999347627. Precisou de cimento, brita, areia, tijolo, laje pré-moldada, vidro comum e vidro temperado, ferro armado, pisos e cerâmicas em geral? Procure a BN Materiais de Construção. Vendemos no cartão de crédito e boleto bancário. Fone 981-23-5565. Fale com o Balbino. BN Materiais de Construção, na Avenida Amazonas, ao lado da Escola Jacinto Ali. Rádio Eu e Você. É tudo de bom. Já pensou que o seu trabalho pode fazer a diferença na vida das pessoas? Aqui no Sicredi você tem a oportunidade de colocar o seu talento em ação e vivenciar como o nosso propósito e os nossos desafios promovem o desenvolvimento das regiões onde atuamos. Acesse sicredi.com.br/carreiras e venha trabalhar no Sicredi. O seu talento para um mundo melhor. Alô você, meu amigo da cidade do interior. Se você está procurando uma drogaria de verdade, você tem que fazer uma visita à Drogaria Paraná. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços da cidade, aviamento seguro e seu receituário médico, garantindo o pronto restabelecimento de sua saúde. A Drogaria Paraná está sempre pronta para melhor atender você quando sua saúde exige cuidados, você já sabe. Drogaria Paraná, localizada na Rua Getúlio Vargas, no centro. Fale com o nosso amigo Esaú. Você está procurando por serviços de ar-condicionado, freezer, máquinas de lavar e bebedouros? A Estação Frio é a resposta para todas as suas necessidades. Somos especialistas em consertos e instalação desses equipamentos essenciais. E também consertamos geladeiras Frost Free. E nossos técnicos altamente capacitados garantem que o seu equipamento funcione perfeitamente. Trabalhamos com agilidade e eficiência. Então, não perca tempo. Ligue 98100-1467. Estação Frio, a sua solução em ar-condicionado e muito mais. A playlist mais top do rádio. Aumente o volume. Vai começar agora no seu rádio. Pop Music. O melhor do mundo pop no seu rádio. Sucessos nacionais e internacionais. Músicas, informações. Interatividade. Gostou? É Pop Music. Simbora, 7h41, boa noite cidade, boa noite você, e aí, tudo bom, tudo legal, segundou na tua noite, 1º de abril de 2024, Rádio Você Música, sucessos e muito mais a partir de agora, na comunicação de Val Zambianchi até às 10, então sintoniza, vem comigo, é que a música começa agora. É 98417-9402, para você interagir com a gente é muito fácil e ficar interligados pelos nossos aplicativos, Twitter, Facebook, Instagram e por aí vai, só sintonizar para você ouvir. Uma ótima noite, simbora, chegando a primeira turbulência de sucessos aqui comigo. Eu sei que não é por mal que você tá longe, mas a saudade aumenta cada FaceTime. Tô querendo você pra ontem. Quanto maior a distância, mais dá vontade. Difícil acostumar, como é que me faz bem? Quero você e não dá, quero teu beijo e não tem. Mas pensa, tô bem. Quando a gente se vê, vai ser um show no quarto. Mistura de amor, esse acumulado, aquele suador, e de filme pesado, valeu a pena ficar separado. Quando a gente se vê, vai ser um show no quarto, mistura de amor, tesão acumulado, aquele suador, e de filme pesado, valeu a pena ficar separado. Não é por mal que cê tá longe, mas a saudade aumenta cada FaceTime. Tô querendo você

gosta, vai lá, insiste, é o amor da sua vida. Vai lá e compra a briga, se for pra apostar, eu aposto que a gente volta, se for pra apelar. Briga sem roupa a noite toda na cama, até você lembrar que ainda me ama. Demais pra quem tem um relógio de saudade toda hora, alertando o coração, dizendo: tenta, aguenta firme. Se ainda gosta, vai lá, insiste. É o amor da sua vida. Vai lá e compra a briga, se for pra. Você ouve aqui Pop Music. Fada, fada querida, dona da minha vida, você se foi, levou meu calor. Você se foi, mas não me levou. Lua, lua de encanto, ouça pra quem eu canto. Ela levou minha magia, mas ela. Simbora, Evelyn Duarte, Fada, 7h54 da noite, Serra de Você, hein?

pessoa. Eu não imaginava que iria ficar assim. Daqui a pouco tem mais no seu rádio. No seu rádio. Pontão Monarca Atem, na beira do rio, no Porto do Mercado. Atendimento 24 horas. Temos conveniência 24 horas. Bebidas em geral, óleos de todos os tipos. Pontão Monarca Atem, atendendo o homem do beiradão com qualidade e ótimo atendimento. No Porto do Mercado, atendimento 24 horas. Exame de vista ao lado da Ótica Ipanema, dia 12 de abril. Isso mesmo, dia 12 de abril, exame de vista ao lado da Ótica Ipanema. Reserve já sua consulta pelo fone WhatsApp 981-14-3988. E fazendo seus óculos na Ótica Ipanema, você ganha grátis o exame de pressão ocular. Não esqueça, exame de vista dia 12 de abril, ao lado da Ótica Ipanema. Ótica Ipanema, a menina dos seus olhos. A sua loja de materiais para construção é o Lojão de Boca, com tudo que você precisa para transformar o seu projeto em realidade. No Lojão de Boca você encontra uma variedade incrível de produtos que vão te ajudar a cada etapa do seu projeto. Precisou de tijolos, areia, cimento ou telhas? Nós temos. E se você está procurando tintas, ferramentas, pisos, louças sanitárias, encanamentos ou parte elétrica? No Lojão de Boca temos um estoque completo para suprir todas as suas necessidades. Então você já sabe, Lojão de Boca, no Platô do Piquiá, pertinho da OEA. A sua loja de materiais de construção com qualidade e preço justo. Antes de construir ou reformar, confira os preços do Comercial Lopes Materiais de Construção, ferramentas agrícolas, bombas d'água, motorbombas, chaves de todas as bitolas, materiais elétricos e hidráulicos e tudo o que você precisa para a sua construção. Temos tudo para a sua fazenda ou colônia e a qualidade dos nossos produtos é garantida. Comercial Lopes, em frente ao IDAM, no Platô do Piquiá. Sabe aquele investimento que vale para a vida toda? Esse é o capital social do Sicredi, o din-din que rende muito mais que prêmios. Rende participação na cooperativa, rende resultados financeiros e também rende números da sorte para concorrer aos prêmios da campanha Capital Premiado, que ainda está bombando. Abra já sua conta em uma agência Sicredi Biomas e participe! Vem pro Sicredi! Venha conhecer a sua concessionária Honda de máquinas e motores, a Boca do Acre Motores. Adquira seus produtos a preços especiais. Motores a partir de R$ 1.500. Isso mesmo, motores a partir de R$ 1.500. Roçadeira, geradores, motobomba, capacetes, óleo original Honda, motor estacionário com rabeta a gasolina e diesel, bomba d'água elétrica, bicicleta elétrica, peças originais Honda e muito mais. Consulte planos com pagamento em até 10 vezes no cartão. Faça-nos uma visita. Travessa Rui Barbosa, número 120, bairro Centro. Fone 97-3453-5572. 68-999-347-6627. Rádio Eu e Você. É tudo de bom. Atenção, devido às condições climáticas adversas em Boca do Acre, o exame de vista programado para o dia 16 de março na Clínica Popular, ao lado do Hotel Alice, foi cancelado. No entanto, trago ótimas notícias. Dia 13 de abril, o especialista em oftalmologia estará atendendo na Clínica Popular. É a oportunidade perfeita para agendar a sua consulta e exame de vista. Exames computadorizados, dia 13 de abril, na Clínica Popular, ao lado do Hotel Alice. Abra os seus olhos para um mundo mais nítido e vibrante. Não perca esta oportunidade. Agende hoje mesmo a sua consulta. 97-98103-1827 ou 97-8121-4832. Dia 13 de abril, na Clínica Popular. Tem exame de vista. Se ligue e aproveita o som. Rádio Eu e Você. Notícias do Amazonas. Habitação. O governo do Amazonas vai repassar à Caixa Econômica Federal R$ 446 milhões para subsidiar o valor da entrada na aquisição de imóveis por beneficiários do Amazonas Meu Lar, maior programa habitacional da história do estado. Terão subsídio de R$ 35 mil. Os beneficiários com renda de até R$ 2.640. Aqueles com renda acima desse valor, até R$ 4.400, terão R$ 30 mil para dar entrada em imóveis financiados pela Caixa. Educação. Os governos do estado e federal lançaram para o programa Pé de Meia no Amazonas, que concede R$200 mensais e R$1.000 a cada ano concluído para alunos do ensino médio de escolas públicas. Os recursos serão depositados em uma conta poupança e poderão ser sacados na conclusão do ensino médio. 75 mil estudantes da rede estadual do Amazonas serão beneficiados. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Você está procurando por serviços de ar-condicionado, freezer, máquinas de lavar e bebedouros? A Estação Frio é a resposta para todas as suas necessidades. Somos especialistas em consertos e instalação desses equipamentos essenciais. E também consertamos geladeiras Frost Free. E nossos técnicos altamente capacitados garantem que o seu equipamento funcione perfeitamente. Trabalhamos com agilidade e eficiência. Então, não perca tempo. Ligue 98100-1467. Estação Frio, a sua solução em ar-condicionado e muito mais. O atacante inglês Harry Kane retornará ao Tottenham Hotspur Stadium para um amistoso entre Bayern de Munique e o Tottenham. Lembrando que o craque inglês joga no clube alemão desde o verão europeu de 2023. A negociação ultrapassou os 100 milhões de euros. O amistoso de pré-temporada será uma oportunidade de Kane reencontrar com o clube do seu coração. Lembrando que Kane é o maior artilheiro da história do Tottenham. Simbora, oito e seis, chegando mais uma turbulência de sucessos aqui com Israel e Rodolfo. Cadê o troféu? Confere comigo, na melhor. Quando os casais perceberem que não são rivais, os relacionamentos vão durar bem mais. Não vai ter tanta uma gêmea sós. Vou te contar o que aconteceu com nós. Dois jogadores quebrando regras. O ódio fala, raiva cega, um grito, outro berra. Quem arranca a lágrima primeiro acha que ganhou o cabo de guerra. E quando a porta bate, acabou o combate, o jogo deu empate. Palmas pra quem fica, palmas pra quem parte. De um lado machucado, do outro mais ainda. E cadê o troféu pra quem deu a última palavra na briga? E cadê o troféu pra quem deu a última palavra da briga? Cadê o troféu, é? Dois jogadores quebrando regras. O ódio fala, a raiva cega, um grito, outro berra. Quem arranca a lágrima primeiro acha que ganhou o cabo de guerra. E quando a porta bate, acabou o combate, o jogo deu um empate. Palmas pra quem fica, palmas pra quem bate. De um lado machucado, do outro mais ainda. E cadê o troféu pra quem deu a última palavra da briga? E cadê o troféu pra quem deu a última palavra da briga? E quando a porta bate, acabou o combate, o jogo deu um empate. Palmas pra quem fica, palmas pra quem bate. De um lado machucado, do outro mais ainda. E cadê o troféu pra quem deu a última palavra na briga? E cadê o troféu pra quem deu a última palavra da briga? Pop Music, 10 e 20 minutos de música pop. Assim, cê acha que é inofensiva? Nem parece que esse B.O. de sorriso branco, cabelo comprido, quase acabou comigo. Por isso eu deixo um aviso, escuto o conselho de amigo. gostou tanto que ela é gata, ela te faz de bobo. E a cada beijo que ela der, você vai beber em dobro. Alice bobia, se apaixona. Alice não freia, capota mesmo. Alice, você se empolgar, você queima a largada no beijo. Alice bobia, se apaixona. Alice não freia, capota mesmo. Alice, você se empolgar, você queima a largada no beijo. E pra cantar comigo, chega pra cá, meus irmãos, Kaique Ricardo. Deixo aviso e escuto o conselho de amigo. Do tanto que ela é gata, ela te faz de bobo. E a cada beijo que ela dá, você vai beber em dobro. Alice bobia, se apaixona. Alice não freia, capota mesmo. Alice, você se empolga, você queima a largada no beijo. Alice bobia, se apaixona. Alice não freia, capota mesmo. Alice, você se empolga, você queima a largada no beijo. Alice, você se empolga, você queima a largada. Isso é modo marra pra você. Tô na mesa do fundo, atrás do muro de lata, fazendo nuvem de fumaça pra esconder a vergonha que eu tô de viver com o rosto molhado. Pra esconder o vexame daquela feiura que eu fiz. Quem tava doido pra largar, largou. Quem tava doido pra moer, moeu. Quem foi que pegou, não gostou, quer voltar, não tem volta. Eu, quem tava doido pra largar, largou. Quem tava doido pra moer, moeu. Quem foi que pegou, não gostou, quer voltar, não tem volta. Chora, gaiteiro! Mesa do fundo, atrás do muro de lata, fazendo nuvem de fumaça, pra esconder a vergonha que eu tô de viver com o rosto molhado, pra esconder o vexame daquela feiura que eu fiz. Quem tava doido pra largar, largou. Quem tava doido pra moer, moeu. Quem foi que pegou, não gostou, quer voltar, não tem volta. Eu, quem tava doido pra largar, largou. Quem tava doido pra moer, moeu. Quem foi que pegou, não gostou, quer voltar, não tem volta. Tava doido pra largar, largou. Quem tava doido pra moer, moeu. Quem foi que pegou, não gostou, quer voltar, não tem volta. Eu, quem tava doido pra largar, largou. Quem tava doido pra moer, moeu. Quem foi que pegou, não gostou, quer voltar, não tem volta. Quem foi que pegou, não gostou, quer voltar, não tem volta. Eu. Pop Music. Pop Music. O melhor da música pop. Tô aceitando o convite. Onde tem rolê, me chama, me chama. Ficar em casa é triste. Me causam muitas lembranças, lembranças. Camisa 10! Opa, hoje tem. solteiro, mas nem sei o que solteiro faz. Beijar eu beijei, na cama eu deitei, mas chegou na hora de fazer amor. Tem solteira lá? É pra beijar? É pra beber? É que eu namorei tempo demais. Eu tô solteiro, mas nem sei o que o solteiro faz. Eu não sei não. Beijar eu beijei, na cama deitei, mas chegou na hora de fazer amor. Superações reais, bola voz. É, eu vivi pra ver isso. Você na minha frente com o coração arrependido. Simbora, Maria Clara, eu não te amo mais, eu nem você. 8h19, tá nem você, tá bom demais, chegando no intervalo. Já já eu volto com muito mais pra você ouvir. Já já, tem sucesso. Depois do intervalo. Promoção Volta às Aulas. Você estudante e universitário que precisa adquirir um óculos de qualidade e de preço baixo, procure a Ótica Rubi, que está com uma seção recheada de armações e lentes com preços imbatíveis. Aproveite, telefone 979-8118-3006. Para você que busca obter algum benefício do INSS, temos uma excelente notícia. A Benefícios Brasil está agora disponível em Boca do Acre, oferecendo uma ampla gama de serviços para você. Confira: aposentadoria rural e urbana, salário maternidade, auxílio doença, pensão por morte, auxílio acidente e muito mais. Ficou interessado? Será um prazer recebê-lo em nossa sede, localizada na Rua 1º de Maio, ao lado da Escola Aparecida. Entre em contato conosco pelo telefone 979-8115-4333 para obter maiores informações. Nossa equipe está pronta para ajudar você a conquistar os seus direitos. Seja muito bem-vindo ao Super Smart Mais, o lugar onde as suas compras se transformam em uma experiência única. Aqui não oferecemos apenas produtos de alta qualidade, mas também uma gama de serviços que fazem toda a diferença no seu dia. Do açougue às estivas, da padaria à praça de alimentação, o Super Smart Mais é o seu destino completo para encontrar tudo o que você precisa. E variedade em cada corredor. E como se isso não fosse suficiente, nas compras acima de R$100, você estará automaticamente concorrendo a uma Super Moto Bros 160 zero quilômetro. Sim, isso mesmo, uma Moto Bros 160 zero quilômetro. E quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Visite-nos hoje e descubra por que somos a escolha inteligente para as suas compras diárias. Super Smart Mais, no Platô do Piquiá, próximo à Escola Passo Futuro. Venha conhecer a sua concessionária Honda de máquinas e motores, a Boca do Acre Motores. Adquira seus produtos a preços especiais. Motores a partir de R$1.500. Isso mesmo, motores a partir de R$1.500. Roçadeira, geradores, motobomba, capacetes, óleo original Honda, motor estacionário com rabeta a gasolina e diesel, bomba d'água elétrica, bicicleta elétrica, peças originais Honda e muito mais. Consulte planos com pagamento em até 10 vezes no cartão. Faça-nos uma visita. Travessa Rui Barbosa, número 120, bairro Centro. Fone 973453-5572. 68999347627. Precisou de cimento, brita, areia, tijolo, laje pré-moldada, vidro comum e vidro temperado, ferro armado, pisos e cerâmicas em geral? Procure ABN Materiais de Construção. Vendemos no cartão de crédito e boleto bancário. Fone 981-23-5565. Fale com o Balbino. BN Materiais de Construção, na Avenida Amazonas, ao lado da Escola Jacinto Ali. Aproveitar você também as ofertas do Comercial Lorde. Óleo Concórdia 7,99. Milho Verde Fujini 3,99. Canela Bovina 10,99. Peito Bovino 13,99. Pescoço Bovino 13,99. Costela Ripa 13,99. Patinho Bovino 21,99. Puxo, Tripa e Mocotó Bovino 10,99. Carne Moída de Segunda 19,99. Vem comprar barato. Atenção, vem. Comércio em geral. O navio motor Comandante Maia 3 deixa o porto de Manaus nesta sexta-feira, dia 5 de abril, trazendo cargas, encomendas e passageiros com escalas em Beruri, Tapauá, Canutama, Lábrea, Paulim e Boca do Acre. Navio motor Comandante Maia 3, saindo de Manaus na sexta-feira, dia 5 de abril, ao meio-dia, com destino à nossa cidade. O proprietário, nosso amigo Maia, agradece pela preferência. Rádio Eu e Você. Aqui é tudo de bom. Aqui é tudo de bom. Na hora de comprar o seu gás, ligue para Pereira Gás. Piquiá 981-11-2932. No desvio 981-02-7474. Pereira Gás no centro 981-01-8136. Pereira Gás na Praia do Gado 981-13-1180. E temos ainda o Pontão Monarca, em frente ao Mercado Municipal no Rio Purus. Então você já sabe, seu gás acabou, ligue para Pereira Gás. Programação de qualidade você ouve aqui. 87,9 FM. Você está procurando por serviços de ar-condicionado, freezer, máquinas de lavar e bebedouros? A Estação Frio é a resposta para todas as suas necessidades. Somos especialistas em consertos e instalação desses equipamentos essenciais. E também consertamos geladeiras Frost Free. E nossos técnicos altamente capacitados garantem que o seu equipamento funcione perfeitamente. Trabalhamos com agilidade e eficiência. Então, não perca tempo. Ligue 98100 1467. Estação Frio, a sua solução em ar-condicionado e muito mais. Você sabe qual é a loja em Boca do Acre que tem tudo? Não, vou dizer pra você. Relojoaria Angélica. Temos móveis, eletrodomésticos, celulares, relógios, tudo para a sua cozinha. Fogões, geladeiras, bebedouros, para seu quarto, camas, guarda-roupas, colchões, televisores, sofás. Como eu falei, a Relojoaria Angélica tem tudo e ainda eletrônicos que só você vendo. Relojoaria Angélica, na Avenida Amazonas, ao lado da Assembleia de Deus. Antes de construir ou reformar, confira os preços do Comercial Lopes Materiais de Construção, ferramentas agrícolas, bombas d'água, motorbombas, chaves de todas as bitolas, materiais elétricos e hidráulicos e tudo o que você precisa para a sua construção. Temos tudo para a sua fazenda ou colônia e a qualidade dos nossos produtos é garantida. Comercial Lopes, em frente ao IDAM, no platô do Piquiá. A playlist mais top do rádio. Por esse quase, eu quase morri de saudade. Aqui tem lançamentos o tempo todo. Oh, vontade de ser esse cano de mata, só sente bem devagarinho. Sua playlist em um só lugar. O pirulito vermelho na boca, é gostosa da festa, e usa pouca roupa, e prova que é a melhor música você ouve aqui. Vem comigo na melhor e na melhor programação Pop Mills 8h26. Aí Pedro Henrique e João Vitor, a resposta é não. Vem comigo. A resposta é não. Eu já sei a pergunta, mas hoje eu não vou nem adianta insistir. Desculpa. A vontade é sair, ir pra qualquer lugar, mas vai que o motivo de eu não querer ir tá lá. E essa situação é melhor evitar. O quê? Hoje eu vou ficar de boa, passar nem perto de cerveja, pra ver se nesse tempo à toa eu largo um pouco de cerveja. Porque se eu fico alterado, já não respondo por mim mesmo. Viro o efeito desgramado que mora aqui do lado esquerdo. Hoje eu vou ficar de boa, passar nem perto de cerveja, pra ver se nesse tempo à toa eu largo um pouco de cerveja. Porque se eu fico alterado, já não respondo por mim mesmo. Viro o efeito desgramado que mora aqui do lado esquerdo. A vontade é sair, ir pra qualquer lugar, mas vai que o motivo de eu não querer ir tá lá. E essa situação é melhor evitar. Hoje eu vou ficar de boa, passar nem perto de cerveja, pra ver se nesse tempo à toa eu largo um pouco de cerveja. Porque se eu fico alterado, já não respondo por mim mesmo. Viro o efeito desgramado que mora aqui do lado esquerdo. Hoje eu vou ficar de boa, passando em perto de cerveja, pra ver se nesse tempo à toa eu largo um pouco de cerveja. Porque se eu fico alterado, já não respondo por mim mesmo. Viro o efeito desgramado que mora aqui do lado esquerdo. Pop Music, 120 minutos de música pop. Recente pra falar da gente, é muito cedo pra falar te amo, mas só pra te avisar, eu tô fazendo planos. Não é da minha natureza emocionar, não sei estar, estacionar numa só boca, mas você me fez virar essa pessoa. Acho que a gente vai namorar, nosso coração bateu no mesmo time. Vou dormir, meu último pensamento é você. E quando eu acordo é minha primeira saudade. Acho que a gente vai namorar, nosso coração bateu no mesmo time. Vou dormir, meu último pensamento é você. você. E quando eu acordo é minha primeira saudade. Acho que a gente vai namorar. Ai, ai, ai, ai. Acho que a gente vai namorar, hein? Não é da minha natureza emocionar. Não se está estacionar. Você me fez virar essa pessoa. Acho que a gente vai namorar. Nosso coração bateu no mesmo time. Vou dormir meu último pensamento em você. E quando eu acordo é minha primeira saudade. Acho que a gente vai namorar. Nosso coração bateu no mesmo time. Vou dormir meu último pensamento em você. E quando eu acordo é minha primeira saudade. Nosso coração bateu no mesmo. Vou dormir meu último. Quando eu acordo é minha primeira saudade. Acho que a gente vai namorar. Ai, ai, ai, ai, baby. Acho que a gente vai namorar. Ai, ai, ai, ai. Acho que a gente vai namorar. Pop Music. Eu já fiz minha parte, uma parte da sua. Foi por pouco, foi quase, eu assumo essa culpa. Vai ver que amor quando é demais, assusta. Deve ser ruim, né? Ter alguém que se importa, te cuida e não fica no pé. Deve ser horrível receber sem pedir um amor desse nível. Eu não me arrependo por ter amado e sentido saudade. É que eu sou intenso, entrego valendo, não sei se é metade. Eu fui eu fui eu. Me desculpa por ter sido mais do que cê mereceu. Eu não me arrependo por ter amado e sentido saudade. Eu fui eu, me desculpa por ter sido mais do que cê mereceu. Se te amar, ofendeu. Deve ser ruim, né? Ter alguém que se importa, te cuida e não fica no pé. Sem pedir um amor desse nível. Eu não me arrependo por ter amado e sentido saudade. É que eu sou intenso, entrego valendo, não sei se é metade. Eu fui eu, me desculpa por ter sido mais do que cê mereceu. Eu não me arrependo por ter amado e sentido saudade. Você mereceu. Se te amar, ofendeu. Pop Music. Pop Music. O melhor da música pop. Pensa numa morena boa, azuda do cabelo na cintura, pequena da bunda grande. E todo pescoço pros caras, onde passa o povo fala que beleza ignorante. Promete tudo, entrega tudo, tá show no claro, tá show no escuro. Eu falo e faço bem gostosinho. Eu falo e faço, pego sozinho.

Music, o melhor. Vem comigo e eles, Vitor e Léo, do outro lado do rádio, 8h44, Stephanie curtindo a programação e a Silvia confirmando a audiência. Esta canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado, a voz de um coração não cala. Você talvez não tenha escutado. Ei, você, outro lado do rádio, tente ao menos dizer uma vez ao dia eu te amo. Pois nem tudo que se quebra entre dois amores se repõe na cama. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta. Eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu.

O Supremo Tribunal Federal formou o placar de 5-0 ontem para estabelecer em uma ação apresentada pelo PDT os limites para a atuação das Forças Armadas. Relator da ação, Luiz Fux, votou na última sexta-feira para dizer que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. O ministro, Luiz Roberto Barroso, acompanhou o voto. No último domingo, Flávio Dino também votou para acompanhar a posição de Fux, mas, diferentemente de Barroso, também depositou um voto por escrito com mais argumentos. Ontem, os ministros Luiz Edson Fachin e André Mendonça também acompanharam o voto do relator, por isso, o placar está em 5-0. O julgamento segue no plenário virtual com a apresentação dos votos dos ministros em sistema eletrônico até o próximo dia 8. Ainda faltam ser apresentados os votos de outros ministros. Voltamos em instantes com mais um bloco de notícias. A melhor música você ouve aqui. Pop Music. Agora 9:10 de volta aqui na programação. A galera curtindo a rádio e você. Deixa eu conferir aqui as mensagens. Tem aqui a Silvia pedindo para a sequência musical. Pedindo aqui, Murilo, uf, tá na sequência. Já tem o Marcelo, valeu pela audiência. O Bruno na Praia do Gado, que mais aqui? O Anderson, a galera do Piamonte em todas as linhas, valeu. Uma ótima manhã pra vocês, manhã. Eu tô confundindo já, ó. Uma ótima noite pra vocês curtindo a rádio e você. Quem mais aqui? A Letícia, valeu Letícia, uma ótima noite pra vocês aí, tá bom? Simbora, esquecendo que a partir das 10 da noite tem a programação romântica na rádio Eu e Você, hein? Então aumenta o volume e simbora na rádio Eu e Você. A fumaça acaba com meu pulmão. A bebida destrói meu fígado. A saudade afoga meus olhos e mesmo assim sobrevivo. Em pedaços de mim, camas variadas, amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Se sabe o motivo, a razão e a culpada, então como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo, como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo, como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Pedaços de mim, camas variadas, amores mal vividos, bocas mal beijadas, noites mal dormidas. Se sabe o motivo, a razão e a culpada, então como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo, como tem coragem de falar que eu tô vivendo? Te esqueço assim, anestesiado, como tem coragem de ficar falando mal? O que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim, anestesiado. Se eu só te esqueço assim, Pop Music. 120 minutos de música pop. Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu, gente? Puxa daí, que eu empurro daqui, banda. Música. Feliz menos eu.